Comida, arte, música, álcool, moda, mulheres, cigarros. Os vícios variam, as horas não passam. E nos 30 segundos, soltamos risadas. Já começou a contar. Ok, tem KFC e tem... McDonald's. Ok, mas tem um nome antes. Idiota, não faz isso. Mas tem um nome. Ok, uma marca famosa. Fala. Diz nome da marca, vai. Ok, Nike. Adidas. Puma. Ok, muito famosa. Não faz isso. Puma. Aqui ela quer dizer Louis Vuitton. Ela não, é uma marca, tem razão. Depois. Fala! Fala! Você era só dizer. Eu sou o patrão, bebo Dom Perignon. Marca de sapato, é? Louis Vuitton. Ah, isso é bom. Você está querendo a vida. Muito simples, muito fácil. Leva. Sexta a domingo, vocês sabem como é. É só chillar, man, é só chillar, man. Todas as noites já curti, vocês sabem como é. É só chillar, man, é só chillar, man. Hoje é no West Lounge, amanhã é no Havana. É só chillar, man, é só chillar, man. Muita diversão quando eu tô com a minha mata. É só chillar, man, é só chillar, man. Ok, ok, ok, ok, ok. Botelas esta night, já não vais me ouvir dizer noia é aquela esta night. Já tô busy em ver pernas amarelas esta night. Festas, bombas, restaurantes, discotecas esta night. Weekend já chegou, o sol já se foi. A noite é uma criança, a mama child support. Espelhos tão marcados, só continuo a bebedeira. Porque segunda-feira não tô busy em ir à estrela. E hoje meu bolso tá online, e yeah, tonight não vou arrastar. Tenho samoras no meu bolso, portugueses estão a pirar. Sou moçambicano, vocês sabem que a malta é assim. Chega fim de semana, gastamos cash, tipo temos banho. Sexta a domingo, vocês sabem como é. É só chillar, man, é só chillar, man. Todas as noites já curti, vocês sabem como é. É só chillar, man, é só chillar, man. Hoje é no West Lounge, amanhã é no Havana. É só chillar, man, é só chillar, man. Muita diversão quando eu tô com a minha malta. É só chillar, man, é só chillar, man. Vocês já abandonaram o Buri? Não, Buri, até eu tenho a melhor justificação, pelo amor de Deus. Eu é intocável. Olha, olhando como tu gosta de ser o Buri, mas tu não entendes o poder do Buri. Tu não entendes a influência do Buri. Aquela cena atenuou a dor do meu computador. Não! Tô falando sério! Isso foi depois. Brada! Isso foi depois. Vocês eram dali. Não. Eu comprei texto do primeiro ofício. Sim, chegamos lá, brada. Ficamos fora do Gipsy. Aquela galera veio parar ao meu lado. Acredita lá, eu me senti gifted, tipo, abençoado só de estar ali ao lado dela. Ok. Calma, tô com o Tari. Chegou um gajo, disse, Sugar, como é que é? Ela disse 1000 paus. Eu olhei pra ela, eu pago mais. Aquele frio ficou ofendido baixo. Ela começou a rir. Nem os 1000 paus. Quanto mais eu pagar mais? Braida, West, aquela moça. Fiquei a pensar. Sempre que eu me lembrava do meu computador, lembrava do West dela. Essa cena atenuava. Sempre que eu me lembrava dela, lembrava do meu computador. Aumentava. Nós voltamos pro carro, mas estávamos infelizes. Mas tá aí, aquela gaja boa. Não, aquela gaja boa. Ali mesmo, tipo, nós fomos ficar encostados, tipo, ficamos encostados num outro carro. O nosso carro estava no outro lado da rua, tipo, estás a ver? Nós encostamos na esquerda, atravessamos para a direita, encostamos no outro carro, não sei de quem. Um daquele carro estava lá dentro do Copacabana. Encostamos naquele carro. Estão a roubar meu computador a nós atrás, tipo, nós de costas. É. Tipo, estão a roubar meu computador. Acho que foi um gajo até que nos viu, uma cena assim. Nós voltamos, entramos no carro, estamos a comentar do round, aquela chuva, tipo, ei, aquela chuva, ficou. Mano, o cara chuva, não sei o que. Braga, eu olho para o lado, eu digo para mim, em que momento eu abri aquele vidro do lado esquerdo? Eu estou sentado do lado direito, esqueci-me que ali eu só tenho comando para o vidro que está ao meu lado. Eu pergunto ao Rod, a que horas abriste esse vidro? Ele olhou para mim e disse, shit. Eu olhei para a minha pasta. Abandonarem um S fantastic por um S imaginary. Você está sem mágoa. Eu pensei. Isso aí é mágoa. Braga. Isso é minha mágoa. Aquele foi o curou mais fudido. Aqueles gajos não levaram minha pasta. É tipo, epa, a pasta desse gajo aqui tem malta canetas, cadernos, vamos deixar. Não pode ser cena da faculdade. Levaram laptop. Nem carregador não quiseram. Ficaram tipo, fica lá com o teu carregador. Vai usar outro laptop. Abriram a pasta, tiraram o laptop. Fecharam a pasta, os gajos conseguiram fechar a pasta, bro. Fuck, os gajos são fedidos. São nem fedidos. Era pra ser trazido um problema, mas do foda. A questão no fim das contas, Diplo, é que enquanto descias. Ai, ai, enquanto descíamos, eu consegui. Este é o Dice da Basil de novo no Zululwana. Zululwana, Zululwana, Zululwana, Zululwana, Zululwana, Zululwana. Quando era puto brinquei 10-100. Cresci agora quero 300. Alguém responde porque é 2GM. Duo balão já PRM. Focas, bebi a marula. Cerveja e shots, tequila, sambuca. Não consigo andar sem me apoiar. Tô pra cair, alguém venha me segurar. Cachula, cachula, cachula. Não vou parar, eu vou beber mais uma, mais duas, algumas na tua. Eu não paro nunca, nunca, nunca. Um gajo pusa, pusa. Tô a ficar tonto, tô a ver Zululwana. Sinto que o chão está torto, tô a ver Zululwana, Zululwana, Zululwana, Zululwana, Zululwana, Zululwana, Zululwana. Ei, Joe, ali o finifio tua conibiu aí Zululwana. Eu viajar, Joe, nini Zululwana. Alô, puni, pula, mas destruí tua Zululwana. Tá ensina, fofo, dele, vale Zululwana. Eu sou um fana que bebe dias seguidos e não durmo nada. Olhos vermelhos, até parece que fumo ganja. E juro brada que eu tô a ver Zululwana. Zululwana. Eu? Ah, você é que tava visto nesse mulher sozinho. Você tava adorando sozinho. Não tava aqui. Eu. Rapaz, que? Eu não sei o que é agora. Comecei a subir aquela rampa ali para o até o sol. Eu adorei, vamos lá, ele é só parceiro, vamos lá. Eu sempre gostei do mesmo. Ele está só parceiro. No calor, mano. 40 graus. Com pasta nas costas. Era almoçar. Ei, esses senhores estão vindo lá. Ele é Magonino. Vigília, mano. Com criança, o problema são crianças, vem vestida sozinha. Eu não quero crianças, apanhar com a Simba. Esses gajos aqui, pá. No fim do dia, chega em casa, abre uma garrafa de vinho, fica a beber, começa a falar mal dos outros, mas dá a vida deles. Ei, vivão, todo tipo, não era way, mas na tua face, nada a dizer. Ei, que dúvida? O arabo. O que é que são computadores? Ei, ó, Edge. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quem não salta recebe uma bala. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quem não salta recebe uma bala. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quem não salta recebe uma bala. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quem não salta recebe uma bro, bro, bro. Todos de preto é ideia, yeah. Em casa de lomas começa, yeah. Sempre umas 30 botelas, yeah. Mas não aceitamos esquemas, yeah. Não falha aquele ritual, yeah. Pedimos pra Deus abençoar, yeah. Os que não salta não gosta da malta. O talento dele em um war, yeah. Põe mais em cima, maniga, começa a pular, yeah. Yeah. Tipo chibique, maniga, não vale negar, yeah. Yeah. Não queres abanar, mas teu corpo tá a matricar, yeah. Yeah. Se não salta vai descansar. Não como evitar, yeah. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quem não salta recebe uma bala. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quem não salta recebe uma bala. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quem não salta recebe uma bala. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quero ver quem não salta. Hoje quem não salta recebe uma bro, bro, bro. Hoje quero ver quem não salta, maniga. Feminino de salto de garinas. Se saltares eu pago as provinas. Tens vergonha, eu passo taco nas matinas, yeah. Já ouviu o semblado nas banguinhas, yeah. Já ouviu quem bate nas garinas, yeah. Sou um cão, mas não pego ladrão. Eu roubo o coração e corto as fatias. Criatividade limitada só se for empresa. Câmera frontal quando quer testemunhar a grandeza. Que eu sou mau já não é notícia, não preciso imprensa. Só barras fortes, não sei como não tenho a língua presa. Ligas são bermudas, não chegam aos meus pés. Sou charado, gás que é um wedding, se fica com janés. Não canto só por causa do cake, estilo é parabéns. Mas justifica-se um cachê que dá pra comprar um pen. Com direitos, pois tem direitos. Mas o hustle não para. Chova, chova, o sucesso é porque eu sou uma gaiva. And I love this shit, quase que não puxava. Por isso bebo como se eu não apanhasse babalaza. Sem blá dos primos, meus primos, we did it. Shows esgotados em mais de uma city. Grandes clubs a nossa atrás, style somos desta city. Damas também como uma que me ligam é loudspeaker. E apanharam com o damo, tive que mafiar que era city. No WhatsApp é só hello, hello da armada Elise. Ela só quer um dos primos, Junior Low Blaze. Ela dá bandeira com estrelas, USA. Casei com um rap, tô preso nisto, acho que é Matuna. But where the money at, nigga, é Matuna. Underground, yeah, ouvindo esgoto como dragon, cuspo fogo, mafoca, deixa queimar! Mafoca, deixa queimar! Underground, yeah, ouvindo esgoto como dragon, cuspo fogo, mafoca, deixa queimar! Mafoca, deixa queimar! Underground, yeah, eu vim do escoto como dragon, cuspo fogo, uma foca, deixa queimar. Deixa arder, deixa eu mostrar que uma flota valer. Putas no fato, já arrumem sapatos e peguem cadernos. Gravatei doer a cabeça porque pra ser bom como eu é querer tentar ser bom como Deus. Sei que me entendem até os ateus. Os que me seguem eu chamo de meus. Brandas de outra, mata, mata, mata, mata, faca. Só com barras caras tipo gold e Muito sério, tipo é business. Muito sério, tipo é business. Eu aqueço todos tu. Tenho rimas, isso é true. Esta é minha praia, nada nu. Shin baby número. Nem vale a pena tentar, vais te humilhar. Underground, aí eu vim descoito como dragon, cruz de fogo, uma falta, deixa. 92. Yeah.